las nalgas de Mandarín. Escolham aí dois filmes, vossos filmes preferidos, filmes de eleição, filmes que sejam uma referência, e falem-me do clímax desse filme. Epá, espera aí. Esta hora podem escolher dois. Não interessa, não é preciso ser um melhor, basta que ser um bom, que se vocês se lembrem, porque o melhor não existe, não é? Nunca há um melhor. Há um filme que vai ser. Ah, bem, vou olhar aqui para as minhas prateleiras e existem filmes em qualquer que esteja aqui. É o quê? O clímax? Sim, sim, sim. Mas queres falar do clímax para aqui? Mas isso é para gravar ou para sim, fazer alguma coisa? Sim. Tá. Ai, o caralho. Ai, o meu canário, deixa lá ver aqui um filmezinho qualquer que apareça. Miguel, o que é que vais falar? Apocalipse Now. Apocalipse Now, uma boa escolha, sim senhor. Fui ver aqui a Letterboxd. E então, qual é a cena? A cena mais... A cena, o grande clímax é quando o gajo vai ouvir o Marlon Brando a falar, quando se dá aquele diálogo. Sim. Pois o gajo está até no escuro, só com a cabeça de fora, não é? Exatamente, porque o gajo estava 40 quilos mais gordo. Ok. E o teu, Carlos? É pá, não sei, estou para aqui olhar, sei lá, clímax. Se fosse tu és do caralho, vou-te dizer... Não é preciso ser clímax, basta ser um filme, que a gente depois vê o clímax, não é? Em princípio será um filme, a não ser que seja aqueles filmes manhosos que só tu é que vês. O 12 de Novembro. Exato. Olha, o 12 de Novembro, escolha o 12 de Novembro. Como é que é o clímax do 12 de Novembro? Qual esse é o clímax do 12 de Novembro? Eu acho que o clímax do 12 de Novembro é mesmo a cena final, apesar de que eu acho que o clímax normalmente não é a cena final. Não é a cena das prendas? Não, a cena das prendas é uma cena banalíssima, tipo, não... A cena final é que tu ficas naquela do... A gaja desaparece e tu ficas ali naquela inquietude toda. Não é? Então, olha, não eu vou... Como é que, vou, como é que vou... tu defines o clímax? É aquele clímax que... é o ponto alto do filme antes do fim, em que tudo se resolve, em que há aquele conflito final, aquela emoção toda, aquele último esforço para chegar ao fim. Ok. Então vá, mas diz lá, Pedro. Eu vou só propor aqui dois ou três filmes, só para nós termos esta ideia, antes de avançar para o resto. Vou propor aqui dois ou três filmes para nós pensarmos nisto. Lord of the Rings, por exemplo. Ui. É só para ficarem com estes filmes, por exemplo, com o... Deixa cá ver. Olha, o Lost in Translation... Podemos voltar para a Sandra Bullock? Sim, ou não? Calma. Isso já foi há tantos episódios. E pronto, e pode ser também o... Pode ser também o Os Piratas das Caraíbas. E então aquilo que eu queria pôr, portanto, vocês falaram do 12 de Novembro, não é? Sim. E eu ia propor um exercício de imaginação que era... Imaginem que vocês estão a ver o vosso filme preferido, e no momento do clímax aparece o Predador. Como é que vocês viam o desenrolar do filme daí para a frente? Por exemplo, no caso do... Como é que escolheste, Miguel? Apocalipse Now. O gajo está lá, sentado, com a mão na cabeça. De repente começa a saber aquele barulho nas árvores. Esse até dá, não é? Esse está bem. Os gajos defendiam-se. Esse fica bom. A cabeça do Marlon Brando ia logo o caralho, não é? Ficava só o pescoço. E os gajos tentavam fugir no meio da selva. Esse até dava mais ou menos. Agora o 12 de Novembro... E o 12 de Novembro ainda dava melhor, cara. Então, como é que... Já estou aqui a ver. Então, a cena final do 12 de Novembro, vocês lembram-se, vão dizer que não se lembram e que não sabem, e já sei como é que é a vossa conversa do costume, mas é, já me disseram, põe uma venda. Tu nunca viste o 12 de Novembro? Não, porque tu viste por dois. Eu por dois, eu já vi por 7 ou 8, meu amigo. Ele está a brincar. Então eu vou pedir a ajuda do Miguel. A cena final do 12 de Novembro, que é para mim o momento de clímax, é quando ela põe a venda nos olhos do Keanu Reeves, não é? Ali no meio do jardim. Beija-lhe e depois, quando ele tira a venda, ela desapareceu. E ele nunca mais a vai ver, etc. Agora, imaginem que o gajo está de venda e quando tira a venda está o Predador à frente. Isso é bom. Isso era do caralho. Já. Mas sem a máscara, não é? Sem a máscara. Já com aquela do carro. Exatamente. Imagina até que o gajo vai beijar e é o Predador que está à frente. Ai, era genial. Isso até podia acabar bem, bom. Não é? podia acabar em amor. Espetacular. Sim, sim, sim, sim, sim. E a língua entrava-lhe pela boca dentro do Keanu Reeves e eles iam, uou! Epá, gosto, gosto dessa ideia. Se calhar vamos pedir alguém para fazer essa montagem de vídeo. É bom, é muito bom. E no Predador à frente do Keanu Reeves. Mas no Senhor John Astman não ficava mal, porque o pessoal queixa-se que aquilo é muito andar, não é? Os gajos não sempre andam no meio da mata. Imagina que os gajos estão no primeiro, quando estão naquele conselho em que eles dizem "and my axe, and my bow", em que toda a gente se junta. Imagina nessa parte aparecer o Predador e despachar logo metade. O Frodo. Não, o Frodo era tinha que ficar. O Frodo tinha que ficar. Mas um daqueles elfos que não fazem falta nenhuma. E ficava muito podia, bem. Podia ficar só o Frodo também, que os outros três paneleirões não. Né? O Pippin e o Merry e o Sam. E depois o Frodo tinha que andar no meio da lama, não é? Todo com a cena da. Mas ficava um homenzinho, não é? Vê se é um paneleirote sempre lá a chamar pelo outro. Fazia-se um homem. Mas olha, eu acho que onde o Predador também não ficava nada mal é no Fabuloso Destino da Amélie. Eu acho que aí era se calhar o mais adequado. Porque nem ninguém ia achar estranho. O Jeanne, que é o Predador. Eu ainda estou fascinado com a ideia do Doce de Novembro e o Predador. É que não, ainda, é. Agora estou a lembrar que a música dessa cena é aquela da Enya do "Who can say where the road goes?" E pum, entrava o Predador e dava a cabo do que era do caraças. Aquele barulho, havia-se aquele barulho do Predador, não é? Aquele barulho estranho. Muito bem, então pronto, posto isto e não querendo eu expandir-me para o universo do Harry Potter, nem para o Hangover, nem para nenhuma comédia do Adam Sandler. Não. O Janeiro. Não, o gajo produtor da Calcera. Um qualquer. Will Ferrell. Mas tu, por exemplo, se pegares num filme deste do Michael Cera, do Janeiro. Ou daquele ganzado do Seth Rogen e meteres o Predador lá no meio. Sim. Ninguém ia achar nada estranho, não é? Isso é uma ideia espetacular. Olha lá o Casablanca, o aeroporto. A fumar ganza, os gajos a fumar ganza e o Predador também a fumar ganza com eles. Acho que ficava bem. Sim, lá em casa, à procura de emprego também. Exato. Para morar com a mãe, que é predadora. Com uma ideia de negócio. Um cavoeireiro. Mas aquilo que eu vos queria falar hoje são filmes que mudam radicalmente a meio. Aqueles filmes que vocês começam a ver, pá, e parece que estão a ver um filme com uma determinada característica e de repente chega a meio, pau, muda tudo. E para mim o Predador é um desses exemplos mais conhecidos. Porque o Predador, não sei se vocês se lembram, se não se lembram, podem sempre ouvir o Cogumelo Mágico, porque é um podcast em que também já falaram, abordaram essa temática. O Predador é um daqueles filmes em que um gajo está a ver, que é na altura em que apareceu, parecia mais um filme do Rambo, não é? Do Comando. Os gajos entram para me matar dentro com metralhadoras para fazer uma missão de salvamento e de repente, Predador. E os gajos vêm-se a mãos com um alienígena que os quer assassinar a todos. E outro exemplo que me surpreendeu, porque eu não me lembro de ter visto trailer, mas também acho que o trailer não dizia nada, é o From Dusk to Dawn. Do Robert Rodriguez, que é um filme, parece um filme daqueles filmes de Tarantino, não é? Começa com um assalto e uma fuga, e os gajos escondem-se num bar, chegam à meia da noite e o bar é um antro de vampiragem. É vampirada, da pesada. Sim, e com a Salma Hayek a dançar. Exatamente, com saudosa. Com umas belas mamas, e com aquele gajo que tem uma metralhadora em forma de gaita, não sei se lembram. Não. O gajo já baixa as calças e sai uma metralhadora que tem tipo um cano e ao lado tem duas bolas, que é onde vêm as bolas. E são esses filmes que as minhas referências. Há muito mais, mas vocês não têm nada a dizer sobre isto. Eu desculpo o meu silêncio, mas eu só estou a pensar em filmes que o Predador pode entrar e mudar completamente o filme, cara. Tipo a Academia de Polícia. Os gajos todos ali têm rins, não sei o quê, e o gajo entrava, o Predador, e eles pensavam todos que era o preto a fazer barulhos esquisitos. E o gajo despachava a todos. E aparecia logo o Zed. Exatamente. E o Zed era o gajo que despachava o predador, era do que era. Claro, no fim, por engano. Eu acho que devia ter feito o episódio todo só a pensar nisso, em filmes em que o predador entrava a meio e mudava o filme. Bem, mas que estes filmes que mudam meio, só me lembro assim de repente do Gone Girl, que um gajo passa o filme todo a pensar que é um filme. E já falámos disso outro dia no episódio do David Fincher. Sim. A pensar que é um filme sobre o desaparecimento dela, não é? E de repente a meio aquilo muda completamente e passa quase a ser o filme de um assassino psicótico. Ou assassina psicótica, ou um cão psicótico, para não estragar nada a ninguém. Há um cão, um cavalo psicótico. Que engraçadinho. Epá, é assim o único que me veio agora assim de repente à cabeça, apanhado de surpresa. E tu, Miguel? Epá, estou a pesquisar, peraí. Vai falando. Tens por exemplo, um dos exemplos mais conhecidos, é o Psycho, também. Sim, também. Sim. Tanto o original como este remake, plano a plano, fizeram. Que é uma mas a cores. Terrível. É mesmo horrível. Que é também, para quem ainda não viu o Psycho, eu vi o Psycho numa aula de psicologia, no 11º ano. A sério? Sim. E o Psycho era, para quem não viu ainda, para nem probabilidade de estarem três pessoas, incluindo a minha mãe, a ouvir. Que nunca se virou Psycho. O Psycho é uma gaja que faz um assalto, não é? Que rouba dinheiro e depois na sua fuga vai para um motel chamado Bates Motel, onde mora um senhor muito perturbado com a sua mãe. E a sua mãe? A sua mãe. Ou não? Mora com a mãe. Mora com a mãe, pois não acontece nada. Sim, sim. Com as ossadas. Exato. Há mais pessoas que ainda não viram, há putos que ainda não viram isto. Aqueles gajos que estão a ver as 8 academias de polícia seguidas para depois passarem para o próximo. Viste isso? E que estão a pensar, mas como é que eles não se lembram deste episódio do Marley and Me? Que a gente pensa que é uma comédia e de repente acabamos todos a chorar. Nunca vi. Nunca viste o Marley Nunca, and não, Me, Pedro? Não, mas eu sei que o cão morre. Que não tens cães? Tenho cães. Aliás, um dos meus cães tentou atacar o Miguel. Quase lhe arrancava uma perna. Pois foi difícil. Se o Miguel não fugisse, o que fiquei arrancava. Tens os gajos para atacar o xeranguei. Saltou logo para cima do Miguel. Tinha que ser. Ai, muito bom. Tu não se lembrou de nada. Epá, eu digo mais. Miguel, há aqui um que tu conheces perfeitamente. Que é qual? Deixa ver. Eu sei, mas eu apontei para não me esquecer. O Kill List. Ah, sim. Esse o Kill List, nem sei qual é. Esse filme é um filme do caralho. Pá, é um filmaço. Isso. Filmaço em inglês, se eu não estou enganado. Que esse gajo é o gajo que até agora está famoso, fez aquele filme do Air, não sei o quê, não é? Qual? Fez o Air Rise. Sim, com o Loki. Ainda não vi, já viste? Não, mas não falam bem, eu não apetece nada a ver. É, acho que é palhaçada. Mas esse gajo tinha uma boa carreira quando estava em Inglaterra. Man Whitley. Esse filme é uma história de um assassino contratado, não é? Sim. Que corre horrivelmente mal no fim. Que tem lá uma reviravolta que um gajo até se esquece completamente do que é que estava a ver no início. É, o filme no terceiro ato vira por completo. Epá, e um também que vimos há pouco tempo é o The Wailing. Ah, sim. É, sim. O The Wailing é um filme coreano de terror e fantasia e começa como uma comédia e depois aquilo dá assim uma volta de 180 graus mesmo, à bruta. Ah, um documentário. Diz. Desculpa, eu não vi ainda, que é o Tickle. Acho que até está agora na Netflix. Dizem que começa como uma brincadeira, né? O pessoal a ver aquilo e a rir-se. E depois acaba quase de forma deprimente. Né? Teve no Motel X. Pois teve. Não eu vi. Já comprei na FNAC no dia. Tenho lá para ver. Mas isso é um documentário ou é um mockumentary? Não, um documentário. É mesmo um documentário. Gajos que gostam de levar cócegas. É pá, que eu não estou bem a ver como é que isso pode expandir. Porque é uma cena, tipo, é uma seita. É um esquema para ganhar dinheiro. E estão em todo lado. É tipo aquela cena das séries que é, ou dos filmes que é a companhia, estás a ver? Ah, eu trabalho para a companhia. Ah. A companhia está a ouvir. Só que é uma cena de cócegas. Sim, falando de pondo as coisas dessa maneira, tem lógica, tem realmente. Tenho que ver isso. Amanhã vou já ver essa merda. Eu até vou ver já. Também. Tchau. Vou ver já também. Deus, até logo. Não, mas eu só não vi ainda porque foi o Nuno Markle que sugeriu. Ah, foi? Foi. E eu... Epá, eu até tenho bom gosto. Eu é que sou um filho da puta de um crápula. E senti um certo preconceito. Ficou um silêncio, não foi? Vá, mais filmes. Deve ter sido o Carlos que caiu. Até já. Não, estou aqui. Só que eu não falo mal do Marco. Eu vou dizer mais um, mas só vocês têm que explicar para as pessoas que é o Lost Highway. Ah, sim. Que muda a meio. Carlos, explica lá. O Mulholland Drive também muda. Sim, sim. Logo eu gosto tanto do Lost Highway e do Mulholland Drive, portanto ponho-me a minha a falar só disso. Só que esse Mulholland Drive muda logo na altura depois da cena lésbica e um gajo não tem cérebro, não tem sangue suficiente no cérebro para perceber o que é que está a acontecer. Se calhar até é uma coisa perfeitamente linear, não é? Só que como um gajo vem daquela ereção, não tem tempo de recuperar. Há um também que costuma ser até referenciado pelas razões diferentes desta, que é o Audition, do Takashi Miike. Ah, isso nunca vi. Um filme japonês, que normalmente é um filme que aparece nas listas de filmes de terror e gore extremo. Uhum. Que começa como um encontro amoroso entre um rapaz e uma rapariga. Isso é um que capa ela com uma seringa, não é? Pois, e os gajos... Nunca vi. E eles saem à noite, não é? Saem, então tipo um date americano, vão jantar fora. Quando chegam a casa, o gajo sente uma leve pancadinha na nuca e quando acorda, está a gaja com todo o tipo de utensílios a enfiar-lhe em todo o tipo de... de orifícios. E isso é só o princípio. Aí dava-lhe jeito que entrasse o predador de repente. Pois, dava, não podia correr pior, não é? E o Mártires também é um bocado assim. Já viste? Já viram? Sim. Epá, é sempre muito difícil. É, sempre filme é muito difícil. E começa também como um filme de vingança. Epá, e de repente vira e fica uma coisa horrível de se ver. É mesmo mal de se ver. Opa, e depois aquela última parte é muito dura. É terrível. E tem um remake falso já também, que acho que nunca é péssimo. Nunca vi. Mas que é americano? Claro. Pois, eles não sabem ler. E realmente, os filmes de terror têm mais facilidade em dar esta volta, não é? Pois. Mas também há filmes que fazem bem de géneros, não é? Sim. É verdade. Mas no terror é mais fácil, porque no terror está tudo justificado pelo terror, não é? É terror. Sim, tentam sempre enganar-nos ao início, não é? Sempre uma merda diferente e depois tomem lá. Oh, tipo aquele filme que nós fizemos outro dia, um episódio espetacular, que é o do cego, Don't Breathe, também é um bocado assim, não é? Mas isso acaba por ser também um género, um tipo de filme muito comum no terror, que é, começa com uma situação e depois tem, conforme dizia o George Costanza, o switcheroo. Não é? Tem uma cena no meio em que o predador passa a ser a presa, também é muito batido. É um habitué. Carlos, acorda. Não, estou aqui a ver as prateleiras de DVDs e está aqui o Any Given Sunday. Lembrei-me do Al Pacino a fazer o seu discurso no balneário, é o momento de clímax, não é, ali do filme, e de repente entra o predador pelo balneário adentro e devora aquela merda toda. Bom, então imagina tu um filme tipo Don't Breathe, tu uns putos iam saltar uma casa. E andavam lá e de repente o dono da casa acordava. E era o predador. Era o predador cego. Havia os gajos no escuro, não é? Só com um robe e uns chinelos de ursinho. O gajo acendia a luz, trau, e era a casa do predador. E o dia da marmota? Estou aqui a ver o DVD também. Espetacular. O gajo estava sempre a ser comido pelo predador, mas acordava sempre. A saber que ia ser comido pelo predador. Vocês já viram agora aqui uma parte, o Doctor Strange? Não. Mas gostava muito. Tens de trás do teu pai. Também. Mas quanto ao... Não, isso no fim tem uma cena que faz lembrar o dia da marmota. Ah, é? É. Mas é para o 2? Não. É o mecanismo de finalização do filme baseia-se nesse princípio do dia da marmota. Ah, e mais não digo. Porque ele dobra o tempo, não é? Dobra tudo. Valete. A única coisa que o gajo não dobra é a gaita na protagonista, porque ela não. Quem é? Epá, é uma gaja que, pronto, não sei, se calhar o episódio já acabou, até podemos falar nisto um bocado. A gaja que é a protagonista, não sei quem é, mas é uma gaja que já fez 4 filmes e em todos os filmes, nesses filmes, o namorado dela é sempre um time traveler. Ah, é Rachel McAdams, sim. Olha os filmes. Olha, o Midnight in Paris, ela namora com um gajo que é de outro tempo. Neste filme também, a gaja namora com o Doutor Estranho, que dobra o tempo. Ela também faz um filme que é da Time Traveler's Wife. Sim. Que também dobra o tempo. E há outro qualquer. O Miguel conhece bem. Não, a Mulher do Viajante do Tempo eu gosto. Gosto do livro, o filme é um bocado... Não? E filme. Mas... com uma fatia de bacon e alface no meio. Ela fez o About Time. O About Time é uma comédia muito boa. Que também é do tempo. Da viagem. É time travel, é. Ou seja, cada vez que é uma rom-com barra choradeira, é a gaja que vem. Ah, e ela fez o Prometa Marte, que o Carlos no outro dia disse que tinha visto e gostado muito. É verdade, é Carlos. Qual é o filme, Miguel? Prometa Marte. Prometo em inglês, diz lá. Promise to Mars. Prometa Marte. Em inglês é The Vow. Não vi. Não vi, mas gosto muito da Rachel McAdams. Sabem que eu chorei muito no Notebook. Portanto, pois, até tens um blog com esse nome. E inspirado exatamente no Notebook. Eu gosto. Que vi esse antes do 12 de Novembro, senão o meu blog era o Cinema Novembro. Ou Cinema Doce. Doce Cinema em Novembro. Era onde as tuas leitoras iam bem. Com uma caneca de chocolate quente quando estivesse com o período. Exatamente. Ler os textos. Já o Miguel, só os cães é que vão lá ler aquilo. Os que falam. E os que leem, e os que conseguem ler. Mas realmente, esta gaja é a rainha do time travel, mano. Nunca tinha pensado nisso. É uma loucura. Uma expressão bonita, a rainha do time travel. Estou apaixonado, pá. Sim, só para o Pedro não se ficar a rir antes de acabarmos o episódio. Digamos que o blog do Pedro só lê quem procura pintelheira no Google. Claro, com I. Justiça seja com I. Ao brasileiro, porque eu agora quando descobri que era com E, fiquei destroçado. Todo o meu mundo colapsou. Até isso tu escreveste mal. Pois, pintelheira. Pronto, e agora vou acabar. Acaba sempre com nós a rir, mas não é? Espetacular. Fim.